separate my side. I don't. DJ Júnior calado, calado. Detona, garoto. Manda ver, ver. Vocês estão ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. DJ Júnior Calado, detonando em Castanhal. Vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Júnior Calado, vamos lá. Quem foi, vai, vai, vai. Júnior Calado, vamos lá. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? DJ Júnior Calado de Castanhal. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Júnior Calado Produções. Parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Você está ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Calado, vamos lá. DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado. Pra ser herói, mas mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver. Júnior Calado. Alô, DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado. By DJ Júnior Calado de Castanhal. Jump. Calado. DJ Júnior Calado. De Castanhal. Virando todas pra você dançar. Vocês estão ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. I saw an angel looking at me. Her eyes won't open no more, heart that can see. And then I cried all night and I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. Don't hold my hand, 'cause I'm not afraid, I'm not afraid. Don't worry my hand, 'cause I'm on my way, I'm on my way to the ocean. Júnior Calado. DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado de Castanhal. Wish I told you I loved you more. Maybe I was lost before. Showed affection to only gold. While the sunset made me cold. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. But I know that we don't need to lie. Even if there is no reason why. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Júnior Calado, Produções. Tem um plano, um assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa. Onde não haja quem possa a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. DJ Júnior Calado de Castanhal. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Júnior Calado, vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado de Castanhal. DJ Júnior Calado. Comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Sente, sente, sente. Você está ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. Não deixo não. Deixa de ser vaqueiro e forró e modão. Não deixo não. Larga o meu chapéu pra lua gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro e forró. Não deixo não. Larga o meu chapéu pra lula gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não. DJ Júnior Calado de Castanhal. DJ Júnior Calado. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta. O tempo mostra nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vi. Tô bebendo champanhe, catando latinha. Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você. Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Não diz que não me quer por perto. Mas diz olhando nos meus olhos. Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é os lógicos. Óbvio, cada letra em rap é um código. Sórdido, psicografado, sou sólido. Súbito, nunca fui de fase, sou pra público. Verso meu universo, peço que entenda meu mundo, mina. A gente briga por bobeira demais. A gente pira o tempo, vira por bobeira demais. O amor é bandeira de paz. Mas se não der, vai em paz, me do perto. Vive, quero viver, ensinar, aprender. Menino, eu sigo com ou sem você, mas tente entender. Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Sou todo errado, mas não certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Sou todo errado, mas não certo que você. Ei, amor, sei que tá tão difícil, vou falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. caô. Cê sabe que onde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Se amar, nega. Cê sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva, no pique mandar lá. Esse papo de quê? Se tu não existisse, eu te inventaria tão clichê. Mas é tão bem quando se trata de você. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Noite sem claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Deixe-me ir, vou me despedir porque dói. Não vou brincar pra ficar. Quero estar contigo e sentir. Esquecer o que só. Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi. Seja o que Deus quiser. Deixe-me ir. Vai pra cima, DJ Júnior Calado. Detona, garoto. DJ Júnior Calado. Que venha a chuva. Júnior Calado Produções. Joguem uns contra as pedras. Tragam artilharia pesada. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va bunda la ila ma onda la ila ma onda la ila ma. DJ Júnior Calado. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. E eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. O WM chama Loma e as gêmeas a canção. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa com bundão no chão. Vai para, vai para, vai para. DJ Júnior Calado. Para. DJ Júnior Calado. DJ Júnior calado. Essa é bruto, nessa é buzia não. Mais uma DMM, é o melhor do mundo. Chama as amiga pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisa com o bunda no chão. Vai paralisa com o bunda no chão. Eu paraliso com o bunda no chão. No escuro da inveja, a minha vida é chegou. Vai paralisa com o bunda no chão. Vai para a boca. Já chegou na hora de um hit paradinho. Vai aprender com o novo e mandar devagarinho. Ai, já chegou na hora de um hit paradinho. Vai aprender com o novo e lançar no mundo. De repente na sua mente já entrou. Oh, oh, oh, oh, oh. Vai tirando tua onda. Esse hit já pegou. Pegou mesmo, viu, esse moleque. Ai, essa é o meu DJ, viu, bebê. Ai. Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Essa aqui é uma lembrazada, hashtag verão, chá. Mexe a bunda, vai, mexe a bunda, vai. Alô, DJ Júnior Calado, vai, vai, solta só. Manda ver, meu DJ. Posta foto de marquinha, a rabeta estralando. A legenda é hashtag vem verão que eu tô causando. E deu caô, CL que tá mandando. Jogando, jogando. Com bum bum bum bum. Jogando, jogando. Com bum bum bum bum. Jogando, jogando. Jogando, jogando. Com bum bum bum bum. Jogando, jogando. Com bum bum bum bum. Sexto é dia de baile e nós tá te convocando. Hashtag vem verão, quero ver bunda balançando. Dum dum dum dum dum da balança. Vem jogando, vai jogando. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Alô? Vai jogando, vem jogando. DJ Júnior Calado de Castanhal. Me. Júnior Calado. Sucesso em produções. DJ Júnior Calado. Nossa, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina espangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta. Quando eu desço e me acabo. Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Júnior Calado. Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta. Quando eu desço e me acabo. Quando eu fico de vou pedir pra não parar, não para. Pois eu quero me acabar nessa cara. Quando me vê rebolando, se acaba. Sei que tu se amarrou. Mas gostoso daqui da jaula. Vai DJ, não para. DJ Júnior Calado. Vou rebolar de novo só porque eu sou safada. Porque tu é o cara, vai DJ, não para, vai DJ, não para. Vou rebolar de novo só porque eu sou safada. Vai DJ, não para, vai DJ, não pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Júnior Calado, vamos lá. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, namorado, namorado. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do 006. Você está ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha perder tua virgindade. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua virgindade. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a tua buceta sem parar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Porque o Lindão tá lá, o Danny tá lá. Quem foi que mandou você procurar? O Lindão tá lá, o Danny tá lá. Quem mandou você procurar? Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, bunda na minha pra você dar. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Júnior Calado. Ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta. Dali Júnior Calado! Essa novinha, vim querendo essa novinha. E pra eu não ver, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Olha só, amo demais essa vida, mas só tenho que me superar. O problema é que as gatas piram desse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas. Elas pensaram que é vir, faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Aê, Dedê! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? É Rick que fala então! www.itdivulgações.com.br. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá. Mandar o patrão e se fuder direto pro RH, pro RH. Só cachaça, tequila e esse som. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, toda de biquíni. É bom, sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar. Melhor meter um atestado do que eu vou precisar. Já gostei muito. Só cachaça, tequila e esse som. Não, é várias perdidas que nós sempre encontramos. Não é, na moral. Já gostei muito. Hoje nem consigo olhar na cara. Chega a dar nojo. Você com atitude de safada. Me apaixonei por uma malandra. Só me chateou tirando onda. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar. Vou pegar e depois largar, eu vou pegar. E aí, você é louco, vai mudar a vida, o que é minha assim, mano? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí, nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro. Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano.

valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o seu coxete de xoxota nossa tropa. É o seu coxete, vai pô! A nossa tropa. É o seu coxete de xoxota nossa tropa. É o seu coxete de xoxota. É a tropa dos mais encarados. É, aê! A nossa tropa. É o seu coxete de xoxota. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. Júnior Calado Produções. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, din, din, pode dar cima de mim. Din, din, din, pode dar cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta a sua amiga. Vamos pra cima, meu DJ Júnior Calado. Se olhar, se encontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. Júnior Calado, vamos lá. Pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Voando baixo é o time do quebra-vaso. Que chamando o rebolado e disse vai namorar bobo. Bota o coração na geladeira. Que a pisteirinha do camarote tá novinha. Tá apaixonada por si mesma. Tá trocada a roupa de siroque. Bota o coração na geladeira. Que a pisteirinha do camarote. Do camarote. Tá apaixonada por si mesma. Tá trocada a roupa de siroque. Você está ouvindo um set mix by DJ Júnior Calado de Castanhal. Neguinho favelado, elegante, largado no toque da nave, desabilitado de meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empino um rabo de golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que mero afogado. Perguntou do relógio botado da loira do lado. O canque exalado e o Nike de mil malandreado. De Tomeu Lacoste cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bailes lotado. De Tomeu Lacoste cortando São Paulo. Esquece em brasa. DJ Júnior Calado. Chama que tá tendo. Tá legalizado. Nós e nós e nós e hoje é virado. Chama que tá tendo. Tá tá legalizado. Nós vai rock varas. DJ Júnior Calado de Castanhal. Tá legalizado. Maloqueiro e aspas. Eita, danadinha. E aí, DJ Caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. Alô, DJ Júnior Calado de Castanhal. E vai pra todas as meninas. Que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanante, vem na fuleiragem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, DJ, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. E o WM lança nova. DJ Júnior Calado. Agora o show é com você.